no aeroporto de Congonhas. Vi a rota do plano de voo, nível de voo 380, decolagem da 17, primeira curva à direita. Faz ação voando, transmissão ótima. 5-5-7-7-3-4, controle Salvador 208. Faixa cruzada, via Faixa Única, Sui Lima. Ingressa na carteira 35, passa até a carteira 97, chame alinhado e pronto e colado. Ponte 10, mantenha Ponte Verônica 10. 7 deflagrante autorizado, vento 100 grau, 08. Fala, Guaraná, que eu cheguei do controle de Salvador, informação 4. Sou 9744, que isso da informação 4. Faça recuperação para final do curso de meteorologia, que está aqui com a zero. Curitiba, pessoa 210, para iniciar pela radial 2800, Salvador. Autoridade de graça aqui, gol 9744. Para 2.000 pés, a gente não deu uma pátria, autoridade final do Brasil de Mutilha, é o que aqui são as velhas, é com 9744. direção para 2001. Continuamos a operação para o seu pensamento, de esquerda para o 030, caminho para o canal de alto, 2010, Salvador. A última agora na quarta, são três últimos momentos. Para o curso do localizador, pela direita, proa 060, proposta de volta. 286, tráfego procede na aproximação, 2 horas, 8 milhas, com 140 de grau de redução, Boeing 737. Thank you. Center Zero, e de direita, taxi Alfa, Juliette 09. Direita, Alfa, Juliette para 09, Center 38 no meio. bom dia, Construir Salvador. Minha chegada é 10 para 4 mil pés ao destino 014. Isso da informação Foxtrot. Thank you.